Vem o time do Brasil de novo. Juninho, quando partiu pra cima, conseguiu chegar lá. Rivaldo, cruzamento, Ronaldinho chegou! Gol, gol, gol, gol, gol! É do Brasil! Número 9, aos 4h30 do primeiro tempo, na outra, o zagueiro salvou. Nesse fenômeno chegou e decidiu para o time brasileiro. O lançamento do Rivaldo da esquerda, o fenômeno partiu, esticou a perna direita, tocou na bola e saiu para o abraço. E não podia ser melhor. O primeiro gol de Ronaldinho na Copa.